tu me passa a senha. Se ficar só dá palmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça. Não quer mais saber de nada. Quer mais ficar sozinha, tu chama as amiguinha. Troca e festa lá na minha casa. Fumando gorila russo, ela me chupa até eu ficar rouge. Nada lhe para, sabe que ela é doce. Quando o clima fecha ela muda, ei. Se eu sou o sol, ela é lua. Ainda mais quando ela tá nua, ei. Ela sabe minha carteira é sua. Tudo pro seu dono daquela bunda, ei. Não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a curva. Sou tu e prazer, eu sou a cura. Eu vim pra desembaçar sua vida turva. E ela é tão linda, rara, especial pra ficar na mão de qualquer filha da puta. Ela vive assaltando a minha floricultura. Vive pra se derramar em ganja boa. Eu e você numa brisa espacial. Eu quero ver você bater na lua. Ei, ei. Ela quer dividir do que eu tenho. Cartão me passa a senha. Sinto em calça da Balmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça. Não quer mais saber de nada. Quer mais ficar sozinha, tu chama as amiguinha. Troca e festa lá na minha casa. Fumando gorila roxo, ela me chupa até eu ficar roxo. Nada lhe para. Ela quer o mundo lá no América. Ela quer parecer uma boneca. Ela quer o mundo gastar com tudo. Ela quer sou dona do mundo. Então me passa a senha. Sinto em calça da Balmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça. Não quer mais saber de nada. Ela só não quer mais ficar sozinha. Então chama as amiguinha. Droga e festa lá na minha casa. Fumando gorila roxo, ela me chupa até eu ficar roxo.